Controle Salvador, um bom dia, gol no 8, no 1. Por 1, passando 1.700 pés. Uno Sul para o 340. Logo até o 340, gol no 8, no 1. Salvador, eu vou no 8 no 1. Prossiga. Estou agora, Elefa, da presente, eu vou no 8 no 1. Autorizado. Quando Elefa, no 8 no 1. Obrigado. No 1, autorizado por hoje, UTG. UTG, vou no 8 no 1, obrigado. No 8 no 1, chama sempre Recife, sim, no 28, decimal 8. 288, obrigado. 7 Almirante Bronco, na ponta de espera, dando zero. Tá, 3171, eu vou autorizado a minha área, decolar custando zero, vento variado com 3 nós. Valeu, decola no zero, peraí. Decolar 251, chama o controle, 1208, por favor. 1208, obrigado, bom dia. 3171. Controle de Salvador, 3171, bom dia. 3171, contato radar, mantenha o nível 320. Para o 320, tá? 3171, assim que possível, pode coordenar para o Adelido ou Mótima? Obrigado, Lisa. Lisa, obrigado. 3171 vai fazer um pequeno desvio à esquerda na prova 185. Sim, se após desvio, já estou na navegação usando Leda. Após desvio, Leda, obrigado. Good morning, 1911. Good morning, P-Rig and takeoff runway 10, wind 100 degrees, 03 knots. 9-9, takeoff runway 10, Argentina 1911. Airborne at 58, departure 120.8. 120.8, 911, how is it? Lord. departure, good evening Argentina 1-9-1-1, airborne, runway 10. Argentina 1-9-1-1, radio contact on departure, climb and maintain flight 360. Airborne 360, 1-9-1-1. Autorizado a alinhar e decolar na pista no zero, vento 110 graus, 03 de nós. 3601, alinha e decola a pista no zero. Approach Argentina 1911, request. Go ahead. Request heading 180 east to west. After deviation, fly heading Lida intersection. After deviation, Lida intersection 1911. Salvador, T-3601. 3601, contato radar, saída da EL, nível 360. Nível 360, T-3601. Autoriza para o 3601 da Serra Flor de Motiva. Pesado Leda. Tive para o 3601. Autorizado para o Leda. Leda, grato. Call 911, call receive center, 125.1. 125.1911. controle, então, 3601, desvio à esquerda pro Açu, por até outra vez de Lila. Chama Recife, 125, décima 1. 25, obrigado. O 7490, senhora identificação, autorizado Mari. Vou gerando o senhor Vitor 366, descendo para 2500, ajuste P13. Thank you.